isso aí. Pensando em tudo que eu já fiz, livramento, acontecimento, tudo por um triz. Se não fosse ele lá de cima olhando por mim, certamente nesse momento nem estaria aqui. Já me disseram que eu carrego a marca da promessa. Ainda não me converti, porque não tenho pressa. Só Deus sabe aonde e quando ele irá buscar. Quem foi escolhido será chamado pra se libertar. Sou um deles, acredito nisso, eu boto fé. Devoto de Cristo, não de Buda nem de Maomé. Entrego minha vida em suas mãos, seja o que vós quiser. Faça de mim seu servo e me livrai de Lucifer. Às vezes sinto um vazio que eu não consigo explicar. Em seguida um calafrio que parece me avisar que ficar sozinho acuado não vai adiantar. É só abrir o coração e deixar ele entrar. Já está aberto, Senhor, então me faça um favor. Tirai toda injúria, ódio, vingança e o rancor. Não aguento mais viver sem a santa lucidez. Sinto meu batismo, o próximo que chegue logo minha vez. E continuo aqui, perseverando na minha vitória. Quero acordar sem vontades carnais, dizendo glória a Deus que nunca me abandonou em lugar algum. Mesmo eu sendo pobre, nobre, de caráter comum, não me deixou sozinho quando ajoelhei e pedi. Mostrou-me o caminho no qual deveria seguir. Mesmo contendo o espinho, eu preferi prosseguir. Pois quem suporta fraquinho vencerá somente em ti. Às vezes me pego pensando no que passou, no que vai passar, no que estamos passando. Às vezes me pego pensando no futuro dos nossos filhos e também dos nossos manos. Pensando no dia seguinte ou amanhã, tem objetivos progressivos, mas sem ideias vã. Se o rap fosse o crochê, nós seríamos alã. Todos unidos pela mesma causa, formando um clã. Já me disseram que Deus me escolheu pra uma missão. Não negue, carregue meu pensamento essa decisão. Se ele me escolheu pra ser o que quer que seja, enquanto eu tiver vivo, seu nome exaltarei com certeza. Meu Senhor, meu Salvador, mestre onipotente, com muitas preces clamou. Se humilham nossa gente, que além de leigos, desinformados, também são carentes, mas são comprados por dinheiro de pessoas indolentes. Ó meu Deus, que vê tudo triste, assiste desamparado. Devemos aqui tá fazendo o nosso lado, mas os pecados não deixam e nos faz transgredir. Tem um tentor de pé de vaidade, luxúria vai cair. E mesmo assim vejo vários citando seu nome em vão. Muitos dizem tem fé em ti, mas orgulho em ser ladrão. Não ajoelha sequer um minuto pra fazer oração. Depois vem dizer que a culpa é sempre da situação, sempre a mesma desculpa. E o coração ficando amargo, pra que vender droga e viver na noia? Sempre armado, se o prazer da vida é viver firmão, sossegado, na paz com todo mundo, sempre sendo bem visado. Esse é o segredo da vida pra uma paz espiritual. A palavra da verdade é sagrada por ser essencial. Mas hoje em dia fazer o mal se tornou normal. E quem disser o tal, veremos no juízo final. Às vezes me pego pensando no que passou, no que vai passar, no que estamos passando. Às vezes me pego pensando no futuro dos nossos filhos e também dos nossos manos.